do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino! E hoje mais um programa, mais um episódio da série O Fino das Copas! Que beleza! Antes da gente começar o nosso papo, temos que anunciar o vencedor da última pergunta premiada. Sim, temos um vencedor para a pergunta do último podcast sobre as Copas, que a gente fez sobre as Copas na Segunda Guerra Mundial. E a pergunta era a seguinte: qual o nome que o Dinamo de Kiev, na época, usou para jogar o jogo chamado A Partida da Morte? E aí temos um vencedor, na verdade uma vencedora, a nossa primeira vencedora da série O Pino das Copas. Sim, ela, Dona Meirinha. Dona Meirinha, que na verdade é a Nara Richter, moradora de Lavras, em Minas Gerais, respondeu que o nome que o Dinamo de Kiev usou era o Start. Ela foi a primeira a enviar o e-mail, então ganhou. A Nara Richter vai receber na sua casa, em Lavras, Minas Gerais, o DVD FIFA Fever Sensacional, dupla edição histórica, que só o Fino da Bola tem. E eu vou mandar, não sei se pra Dona Meirinha ou pra Nara, eu vou mandar pras duas, que assim, melhor. A gente tem um DVD duplo, né? Metade fica pra Dona Meirinha, metade fica pra Nara. E aí, fica tudo tranquilo. Parabéns! Nara Richter, vulga Dona Meirinha. É isso aí. Estou aqui com o Rodrigo Bronquinha. Ô, eu pensei que não ia ser apresentado hoje. Eu falava e olhava pra você interagir comigo, e você te fazendo bronquinho porque não foi apresentado ainda, era isso? Ah, fazendo bia. Que beleza. Eu e Rodrigo Bronquinha vamos falar sobre a fatídica Copa de 1950 no Brasil. Após o período da Segunda Guerra Mundial, voltamos às Copas do Mundo, e a primeira foi realizada no Brasil. A gente vai contar toda a história dessa Copa no próximo bloco. Rodrigo, já que você está aqui, faça as vezes do Montanha e fale os nossos contatos. Puta, eu manjo muito, vou apresentar muito melhor que ele. O Twitter, @ofinodabola.net. O Facebook, @ofinodabola. Como diria o Montanha, os melhores vídeos da internet brasileira. Mas é verdade, ele posta os vídeos muito bons e é muito em cima. Eu gosto dos vídeos do Montanha. E o e-mail, contato@ofinodabola.net. Muito bem, é isso aí. No próximo bloco a gente começa toda a nossa história sobre a Copa de 1950 no Brasil, Zil Zil. E agora vamos ouvir, em homenagem à Copa, a música mais tocada no Brasil naquela época. Música de Isaura Garcia e Herve Cordovil, Pé de Manacá. Ô, Creed, tenta tocar aí. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos caçar e vamos pra lá. Cê quer, cê quer. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos caçar e vamos pra lá. Cê quer, cê quer. Eu quero te levar, eu quero. Bom, se você ouviu o podcast anterior, o episódio anterior sobre a série O Fino das Copas, soube que nem em 42 e 46 não tivemos Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. Está tudo aí detalhado. E se você não ouviu, o podcast está aí embaixo, o link. E chegamos em 1950. Temos as duas Copas virtuais, né? Temos as duas Copas virtuais, muito bacana. Argentina, bicampeã do mundo. Exato. Só virtual, ainda bem. E agora vamos para a minha Copa de 1950. Por favor, Rodrigo, preâmbulo sobre toda a situação do futebol e do mundo, bom, da vida. Essa época era uma época interessante, foi a época que seguiu o final da Segunda Guerra, muitas partes do mundo passavam um processo de reconstrução e o mundo vivia uma situação ideológica que era preliminar à Guerra Fria, né? Então, no mundo, o que acontecia? Alguns fatos marcantes: a disseminação do comunismo pelo mundo estava começando a atingir o seu auge. Por exemplo, 1948, 1949... teve a formação da Coreia do Norte, da República Popular da China, fundada por Mao Tse-tung, nosso amigo. Seu amigo, eu não. Teve também, interessante, nessa época, a formação do Estado de Israel, é um momento marcante da história mundial. Então, a história mundial vivia uma situação bem conturbada, né? Então, assim, bastante ocorrências naquela época. E no Brasil também essa situação do comunismo ganhava força, né? Luiz Carlos Prestes é da época, né? Coluna Prestes, de 1948, foi um rival forte do Dutra, que era o presidente do Brasil. Então o Brasil vivia não sob um regime de ditadura militar, mas vivia sob um regime militar, né? O governo na época era o governo do Dutra, e tinha um combate feroz do Partido Comunista, que na época era legalizado, né, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, que tinha como principal bandeira a questão da reforma agrária. Então o mundo vivia numa calma só aparente, se comparado a uma época de guerra, né? Porque a gente saiu de um tumulto desgraçado, então perto disso estava calmo. Mas era o começo dessa disseminação do comunismo que tumultuou demais o mundo nos anos seguintes. Então, basicamente, em termos de história mundial, é isso aí. Isso acabou afetando diretamente a Copa, né? Então, por exemplo, a Alemanha ela foi eliminada da FIFA nessa época, né? Ela não poderia jogar a próxima Copa do Mundo e muito provavelmente não teria condições, porque vivia reconstrução, né? Foram 46 e 47, foram os dois anos que não teve campeonato, né, na Alemanha, porque era época de reconstrução. E alguns outros países com alguns problemas também acabaram não disputando eliminatórias, saindo por conta dessas questões políticas. Brasil! A guerra termina em 45 e a FIFA faz a sua primeira reunião, sua primeira assembleia, congresso, enfim, em 46, para determinar os rumos que a Copa do Mundo teria nos anos seguintes. Pela ordem dos 4 e 4 anos, né, 42 é óbvio que não tem Copa, porque, né, período de guerra, e 46 não dava para fazer nada, né? Porque tinha acabado de acabar. Muito entulho na Europa, né? Não dava pra limpar o terreno. Então vamos fazer uma Copa, talvez em 49, né? Era a primeira ideia da FIFA, era fazer em 49. E aí, os candidatos, né? As Copas anteriores, você tinha como candidatas a Argentina e o Brasil, né? Acreditando no rodízio ainda que a FIFA, né, iria promover entre a Europa e a América do Sul. Eles estavam acreditando desde 38, né? É, desde 38, tolinhos. E a Alemanha era uma postulante a ser sede antes da Segunda Guerra, né? Que já tinha organizado as Olimpíadas de 36 em Berlim. Isso, de e maneira tal. Irretocável. É, tudo bacaninha. No formato alemão, né? Exato. Ser todo quadradinho, bonitinho. Após a guerra, apenas o Brasil mantém a sua candidatura. E aí a FIFA fala, pô, beleza, então vai ser no Brasilzão. E aí os dirigentes brasileiros, eles pedem, ó, vamos fazer, então, em 1950, né? Pra respeitar o que seria o intervalo normal de 4 anos. E aí, pra dar tempo também de construir tudo, né? Isso. Porque eles tinham prometido os estádios novos, né? Igual agora. Na verdade, novo foi o Independência e o Maracanã, né? É, isso a gente vai falar daqui a pouco. E aí, beleza, a FIFA entra num acordo com a Confederação Brasileira de Desportos, e a Copa vai ser realizada no Brasil em 1950, e aí vamos tentar reunir algumas seleções ainda, né, que tem jogadores suficientemente aptos para a prática do futebol após a guerra. O fato de ser em 1950 já dá um tempo de você recuperar muita gente. Exato. Né? De você conseguir formar, voltar aos campeonatos e formar seleções e tal. É que, na verdade, é o que eu estava falando. As situações políticas impediram algumas formações, né? Então a gente pega a própria Romênia, que tinha sido uma das seleções que haviam disputado todas as Copas anteriores, e ela já passava dentro daquele bloco socialista, né, no bloco comunista, passava por alguns problemas internos. Então ela acabou não indo para a Copa de 50 também por conta disso. Então, inclusive teve alguma... Não vou dizer que foi um boicote, né, porque não foi mesmo, né, mas talvez eles preocupados com outras coisas, mas... O bloco soviético ali, o bloco comunista do leste europeu não se empolgou muito, né? É, só Romênia, Iugoslávia, né? União Soviética... Essa galera não... Não se interessou. A Polônia também tava toda fodida, né? Não tinha... Continua até hoje, né? Não mudou nada da época. Complicou bastante a participação desse país, né? O que tornaria a Copa novamente esvaziada, né? Copa que estava prevista para 16 times, né? O regulamento, inclusive, muda, né? Em 1947, a FIFA, em mais um dos seus congressos, estabelece a forma de disputa e já tem uma mãozinha aí da CBD, não tem? Nem me fala nessa mãozinha da CBD, porque é a mãe da CBF, né? Só podia ser, né? Não, mas primeiro, assim, a primeira ideia, ela é bacana, né? Porque a CBD vira e fala assim, ó, vamos mudar o sistema. Porque antes o cara vinha, fazia um jogo eliminatório, perdia e embora, né? Mata-mata, acabou... Não, nesse sentido, pensou de uma maneira correta, que era uma coisa que provavelmente iam pensar mais cedo ou mais tarde. É, né? Vamos dividir em 4 grupos, eram 16 equipes, como eu falei. dividir em quatro grupos de quatro, e aí todo mundo contra todo mundo dentro do grupo, você faz pelo menos três jogos. Exato. Né? Dá pra dar uma brincadinha, né? É, então, aí o natural seria o quê? No intervalo dá pra curtir um pouquinho o Brasil, né? Aproveitar as morenas. O que que acontece? Na verdade, o natural aí seria classificar dois de cada grupo e pro mata-mata. Né? Os caras decidiram fazer o quê? Classificar só um, o que tornaria a disputa, na minha concepção, mais feroz e mais injusta, porque alguns segundos colocados poderiam ser seleções boas, né? Sim. E... Mas tem que ver aí o tempo também, né? Sim, mas então, mas só que o que eles queriam? Eles não queriam mata-mata, né? Eles queriam pegar o primeiro de cada grupo e fazer quatro. Aí teve É verdade, por isso, é verdade. Exato, aí teve um cabo de guerra. Porque... Então explica de volta. Assim, a FIFA gostou dessa ideia de dividir em quatro a primeira grupos. Fase. Maravilha, achou uma beleza. Só que aí pra segunda fase a proposta FIFA, era a mesma. É, a FIFA queria o mata-mata e a CBD bateu o pé um pouco numa questão de montar um grupo. Pra ter mais jogos. Exato, pra ter mais jogos, pra ter mais possibilidade pro time não cair fora, não pensar no risco de uma derrota e perder todas as chances. Mas a primeira ideia, a ideia inicial era ter mais jogos, render mais bilheteria, mais arrecadação. Isso daí é a parte suja, né? Pra variar. Então a fórmula ficou essa. Quatro grupos de quatro, todo mundo contra todo mundo, classifica o primeiro pra um novo grupo de quatro, que seria quatro. O grupo final. Todo mundo contra todo mundo, quem fizer mais pontos vence. Esquema antigão, né? Se você é novinho e não lembra, vitória 2 pontos, empate 1 ponto, derrota 0 pontos. Se você vencer no tie-break, você ganha 1 ponto também. Então, não, é? Mas não, foi... não, isso é no vôlei. Não tem. É que, na verdade, aqui tinha uma queda, foi uma queda de braço que, na verdade, quem tinha razão era a FIFA, né? Porque a preocupação da FIFA qual era? E para a última rodada sem ter uma final. Sim, porque era o molde tradicional, então, exato, como é até hoje, né? É, porque o argumento deles é, descaracteriza a questão de Copa, a disputa. Sim, pela verdade. Taça. O jogo deveria ser uma luta pela taça. Ocasionalmente, a gente vai ver depois, acabou acontecendo mais ou menos uma final. Sim. Né? Numa situação um pouquinho diferente, mas a FIFA tinha razão nessa situação. E não sei por que cargas d'água o Brasil ganhou o cabo de guerra. Ganhou o cabo de guerra e ficou com aquele grupo final entre as quatro melhores de cada grupo. Todo mundo contra todo mundo. Só uma óbvia, nesse congresso também, foi quando ele já pré-definiu que a FIFA começou a antecipar a divulgação das sedes subsequentes, né? Exatamente. No Brasil. Ele já não foi era... definido que 54 seria na Suíça e em 58 na Suécia. Na Suécia, uma pré-definição assim. Exatamente. Eles pegaram, na verdade, como a política também estava envolvida nessa decisão, pegaram dois países relativamente... A Suíça totalmente neutra sempre, né? E a Suécia relativamente neutra no confronto também. Não foi ninguém que mergulhou de cabeça no confronto. Brasil! E quais foram as sedes selecionadas dentro do Brasil para receber a Copa do Mundo? Olha, outra coisa que eu não me conformei, mas tudo bem, vamos lá. Porto Alegre não existia... Não é à toa que é o Bronquinha, né? Reclama de tudo. Em Porto Alegre não existia nem o Olímpico, nem o Beira-Rio. Foi em Porto Alegre também o Estádio dos Eucaliptos. Feito de eucalipto todo, né? As arquibancadas de eucalipto, um aroma gostoso no ar. Banheiros com pinho-sol. Em Curitiba, o Durival de Brito, que é o do estado do Paraná, né? Que é, hoje é o estádio do Paraná, aquela Vila Capanema. É, e você sabe que é... É Durival, né? Não é Dorival, é Durival. É Durival. O Pacaembu em São Paulo. Pra 60 mil pessoas, cara. É, imagina botar 60 hoje. Caraca, meu. Eu já pego a vaga de dois, já não ia dar muito certo naquela época. A Ilha do Retiro, no Recife. Um absurdo, né? Completamente fora do... Aí dois estádios... Esses já existiam, né? Todos eles já existiam. Só levaram uma mão de tinta lá e boa. Exato. E dois estádios... E dois estádios foram construídos para a Copa. Especialmente para a Copa. Exatamente. O Independência, em Minas Gerais, que é o estádio que é considerado o estádio do América, né? E o Maracanã. Mário Olha Filho, aí! Pequenininho. Pequenininho. Que tal qual o centenário do Uruguai em 1930... Não ficou pronto. Estreou sem ficar pronto. Capacidade para 155 mil pessoas, né? Esse papo de 200 mil é mentira, é, né? É mito, a capacidade original... Quer dizer, original não, depois ele até aumentou. Então, mas quando sabe... ficou pronto, porque você tem jogos do Campeonato Brasileiro, jogos do Santos para 170, exato, 180 mas sabe mil. Qual é o negócio? O Brasil sempre teve esse problema, né? Até em embarcação eles fazem isso aqui no Brasil. Tem a capacidade, os caras colocam mais. Né? Os lotação, cara não colocam, de ônibus. Lotando, é lógico. Não, você imagina, cabe 155 mil. Aí o estádio tá cheio. Aí o cara que tá ali na portaria, chega o cara, oferece 5 mil reais pra ele. Não, pode entrar, entra aí. É, e é isso aí, a Copa está estabelecida no Brasil. No próximo bloco a gente vai falar das seleções classificadas para essa Copa, a divisão dos grupos e a disputa jogo a jogo. E a gente vai ouvir agora, o Rodrigo já cornetou aqui a Ilha do Retiro, porque ele vai explicar mais pra frente por que ele não gostou da escolha de Recife pra sede. Nós vamos homenagear Recife, ou o estado do Pernambuco, com ele, o rei do Baião, the king of Baião, Luiz Gonzaga, com o prato favorito dos brasileiros, que nem giló. Que delícia. Pra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, alguém que se deseja. Rodrigo, você comentou que quando a FIFA foi, né, estabelecer ali as eliminatórias, a Alemanha estava fora porque foi banida da FIFA devido à Segunda Guerra Mundial, assim como o Japão. Exato. Porém, a Itália não foi banida. Não, é que foi o seguinte: a Itália teve um pequeno perdão, porque teve um sujeito ali, que eu não me recordo o nome dele. Sei que é uma enciclopédia, como é que é o nome dele? Otorino Barassi. É, então, o Barassi. Ele era dirigente. Esse Barassi, na verdade, foi quem tomou conta da taça, reza a lenda, né? Que foi quem tomou a conta da taça durante a guerra. Botou numa caixa de sapatos e deixou embaixo da cama. Isso, embaixo da cama dele, então ficou lá guardadinha. E de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, apareceu aonde a taça? Num cofre na Suíça. É que tinha um túnel embaixo da cama dele, que levava até o cofre na Suíça. Então reza a lenda que foi o Barassi, né? Mas aí por isso a Itália acabou tendo esse habeas corpus pra jogar a Copa. Aí a FIFA falou assim, ó, tá vendo? O cara era bacana, o cara, tipo, era contra a guerra, né? Porque o Hitler tava atrás da taça, da né? Da taça, queria a taça. Ele queria pegar a taça pra colocar lá na sua estante, e aí ele guardou a taça, e aí a Itália ganhou esse perdão. Então, a Itália, como atual bicampeã do mundo, tinha, né, sua vaga garantida, assim como o Brasil, país sede. 32 seleções estavam inscritas pra disputar as 14 vagas restantes. Isso. Para a Copa. A FIFA dividia, né, em vários grupos espalhados pelo mundo. O grupo 1 era, pela primeira vez, um grupo formado por seleções britânicas. Exatamente. Né, que depois da guerra falaram, pô, vamos jogar bola, vai, vamos parar com essa frescura que esse torneio não mede aí quem é melhor do que a gente. Então os britânicos, né, a Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra vão pela primeira vez disputar uma eliminatória num grupo só e a Inglaterra leva o grupo. Com alguma dificuldade no jogo contra a Escócia, né? É, curiosamente também, né, assim, eles venceram Gales e a Irlanda do Norte, chegaram à rodada final, quem ganhasse Exato. Ia levar e venceram por 1-0, né? E o jogo foi na Escócia. No grupo 2, Turquia e Síria. A Turquia meteu logo 7 na Síria, no primeiro jogo, a não. A Síria desistiu do segundo jogo. Turquia iria para uma segunda fase contra a Áustria. Que desistiu. E aí, o que aconteceu? A Turquia iria para a Copa e ela também desistiu. Desistiu por questões financeiras. E aí depois eles vão convidar alguém que a gente vai falar daqui a pouco. O grupo 3 tem Iugoslávia e Israel. Né, você falou da formação aí. É, recém-formado. Se o Montanha estivesse aqui, ele fala assim: não, além da formação do estádio de Israel, também teve a formação do estádio do Maracanã. Né? Mas beleza. Depois a gente fala mais do Maracanã. É. Aí o Iugoslávia meteu 6-0, mas Israel jogou a volta, não desistiu, não fez que nem a Síria, né? E bem feito, tomou de 5-2. Aí o Iugoslávia foi para uma segunda fase, empatou com a França os dois jogos em 1-1 e se classificou num jogo de desempate que venceu a França por 3-2. Na Itália. Né? Exatamente, jogo neutro, né? O grupo 4 das eliminatórias foi formado por Suíça e Luxemburgo. Luxemburgo sempre disputando as eliminatórias, né, cara? Tá em todas. Tomou 2 Sabugo. Não, 2 Sabugo não. Em Luxemburgo o jogo foi equilibrado. Não, mas perdeu. Sabugo é sinônimo de vitória. Sabugo é sinônimo de derrota, quer dizer. Perdeu 2. Tomou 2 derrotas, 2 Sabugo. Beleza. A Suíça se classificou. Na verdade, ela ia pra uma segunda fase contra a Bélgica, mas a Bélgica também tinha desistido. Essas seleções europeias são muito mimimi, né? Puta, muito mimimi, cara. Tá louco. Grupo 5 teve jogo pra cacete. Finalmente, 3 times e de volta, mas era Suécia, Irlanda e Finlândia, e a Finlândia não jogou o último jogo, né? A disputa ficou entre Suécia e Irlanda, e a Suécia classificou mais uma vez para a Copa. O grupo 6 das eliminatórias foi um confronto mata-mata entre Espanha e Portugal. A Espanha já sabugou, aí é um sabugo. Aí é um sabugão, ué. Sabugão. 5-1 em Portugal e Madrid, No jogo de volta eles empatam em 2-2. E aí o que acontece? A vaga da Turquia é oferecida a Portugal. Só que aí Portugal se recusa. Fala, não, não quero ir. Se eu for, tem que ser pelos meus méritos. Isso. Mimimi, mas... Mimimi também, ah, pro inferno. Grupo 7, aí começou o sul-americano, né? Isso, aí a gente vem para as eliminatórias sul-americanas. O grupo 7 era Argentina, Chile e Bolívia, né? A Argentina desistiu. É, a Argentina desiste por confrontos entre a AFA e a CBD. CBD. Né? Seleção brasileira, seleção também. Argentina. A gente tem aí o podcast sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina, que conta esse período... Né, de início de Copa Roca, a grande, ali que se, né, se tem uma certa rivalidade com a Argentina, tem alguns jogos que saiu treta, saiu porrada, e aí eles ficam brigadinhos e não vêm disputar a Copa no Brasil. Exato, que é, e era a grande força sul-americana da época. Exatamente, né? Era o maior time sul-americano da época. Porque, se você... o Brasil vem credenciado pelo título sul-americano... Mas o Brasil vem credenciado pelo título sul-americano porque a disputa é no Brasil e a Argentina não jogou. Exatamente. Né? Porque só dava a Argentina. A gente comentou no programa anterior da série, né? A gente falou Argentina bicampeã virtual. Exato. Né? Só você escutar aí o porquê que a Argentina é bicampeã mundial virtual. E aí se classificam quem? O Chile e a Bolívia. Chile e a Bolívia. Porque a Argentina desiste. Isso. E no grupo 8? Tinha Peru, Equador, Uruguai e Paraguai. O Peru e o Equador desistiram. E a vaga ficou tranquilinha para Uruguai e Paraguai. Exato. E o grupo 9... Da CONCACAF. Estados Unidos, México, que na Copa do Mundo só jogou para tomar sabugo vida inteira. Mas eles foram bem na eliminatória, né, cara? Mas também jogaram com os Estados Unidos e com Cuba, pô. Porra, mas Cuba já tinha... Cuba lançou alguma coisa ali? Cuba lançou 3 vezes. E, bom, México e Estados Unidos classificam, né? Porque tinham 2 vagas pra CONCACAF. E no grupo 10 era o grupo asiático. Asiático, porque não teve grupo africano, né? Dessa Exatamente. Vez o Egito nem se candidatou. Que era a Birmânia, que pra quem não conhece é Myanmar agora, né? Exato. É Filipinas, Indonésia e Índia. Birmânia, Filipinas e Indonésia desistem e a vaga sobra pra Índia. E aí diz a lenda... Que a Índia desiste também, né? Por quê? Quer dizer, diz a lenda não, a Índia desistiu de disputar a Copa. Mas reza a lenda que os indianos jogavam descalços. E eles queriam jogar a Copa descalços. E a FIFA falou, não, o uniforme tem que ser assim, cara. Tem que ter chuteira e meião, tudo bonitinho. E aí eles, então a gente não vai. E aí desencanaram da Copa. Tem uma outra história que... Fala que não é isso, que a Federação Indiana não tinha uma noção do que era uma Copa do Mundo, a importância que tinha uma Copa do Mundo, e achou o custo da viagem muito cara, sendo que tudo foi custeado, né? As despesas pela FIFA e os extras pela CBD, mas enfim, eles acharam que seria uma coisa... Eles não tinham noção, na verdade, do que era a Copa do Mundo e acabaram desistindo. Mas a história mais legal é a de jogar descalço. Jogar descalço, tem que aceitar isso aí. Aí, essa vaga indiana, ela é... Oferecida para a Escócia, primeira. Ah, é primeiro para a Escócia. E aí, eles falaram, não vamos porque ficamos atrás da Inglaterra. Exatamente, a Escócia também muito cheia do mimimi, vira e fala assim, não, se a gente não ganhou a eliminatória, não, tipo, a honra, né? É. Não temos o direito de disputar, ficamos atrás da Inglaterra, não vamos. E aí ela é repassada, essa vaga, mais uma vez, para a França, que perdeu da Iugoslávia. E a França também não vai. É, a França, na verdade, a priori, ela aceitou o convite, né? Aí ela foi analisar o grupo que ela ficou, que ela teria que fazer de trajetória. E aí vem a minha crítica a Recife. A Luiz Gonzaga. Né? Porque, na verdade, não tenho nada contra o Nordeste. Nem contra o Luiz Gonzaga. Só nem contra o Luiz Gonzaga. A Asa Branca é sensacional. Se quiser que eu canto. Não, não precisa. Não. Mas, assim, é que, na verdade, naquela época, 1950, uma viagem não é como é hoje. Sim. Entendeu? E a França teria que jogar em Porto Alegre um jogo e ir pra Recife no jogo seguinte, entendeu? Então, assim, não tem fundamento fazer isso com uma seleção. Então, a minha crítica, a gente falou que todo mundo é mimimi, mimimi, a França eu já não acho tanto. Porque não é fácil ela ter que aceitar uma decisão dessa. Ó, vou de Porto Alegre, do frio de Porto Alegre, detalhe, né? Do frio de Porto Alegre pro calor de Recife... Pô, aí não faz sentido, né? Aí não tem que aceitar mesmo. E acabou declinando do convite por conta disso. Mas aí eu apoio a França. Aí tinha que não aceitar mesmo. Brasil! Bom, então das 16 vagas para a Copa do Mundo, apenas 13 foram preenchidas aí com as desistências e tal. E aí a gente tem a formação dos 4 grupos. Então os grupos ficaram assim. Grupo 1, com Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. Grupo 2, Inglaterra, Chile, Espanha e Estados Unidos. E agora começam os grupos mancos. O 3, Itália, Paraguai e Suécia. Uma das vagas seria a da Índia, né? A vaga asiática. E no grupo 4, Uruguai e Bolívia, e as duas vagas em aberto. Esse grupinho ficou só um mata-mata entre Uruguai e Bolívia. Lembrando que assim, a Escócia, não é porque ela perdeu para a Inglaterra que ela ficou fora da Copa. Classificavam-se as duas primeiras do grupo 1, Inglaterra e Escócia. Eles não foram porque eles ficaram atrás no grupo, só por causa disso. Não, porque ficaram atrás da Inglaterra. Isso. Se eles fossem segundo colocado de outro grupo qualquer, eles iriam. Mimimi do cacete, né? Da Inglaterra. Ficamos com dois grupos com quatro seleções, um grupo com três e um grupo com duas seleções. Uma outra coisa interessante de falar também é que a FIFA queria deixar três grupos com três e um grupo com quatro. Queria modificar a estrutura dos grupos. A CBD bateu o pé. Eu fico muito revoltado com essas coisas. Um grupo com quatro times gera seis jogos de arrecadação, certo? Certo. Então você teria seis jogos de arrecadação, mas o jogo entre Uruguai e Bolívia, sete. Se você tira alguém do grupo de quatro, coloca com Uruguai e Bolívia, você fica com dois grupos de três, seis jogos. Um jogo a menos. Um jogo a menos, a arrecadação de um jogo a menos, e a CBD bateu o pé que o regulamento não deveria ser modificado. Que beleza, né? Falando em CBD, como estava o Brasil? Brasil! Brasil, ziu, ziu. Para a disputa da Copa, o que, que acontece com a seleção? Bom, a primeira coisa é que estávamos sem o fanfarrão Ademar Pimenta. Ah, grande Pimenta. Amigão dos caras, levava os caras pras putas, que beleza. Caxambu. Elaia. E entramos na era do metódico Flávio Costa. Exato. Né? Não precisa também divagar demais sobre a era anterior, porque a gente falou no podcast das Copas Virtuais, né? E assim, só que o Flávio Costa, que ele tava desde 44, já era um estilo estrategista, né? Ele já era meio diferente, gostava de analisar a tática, pegava a meia, colocava na defesa, pegava defensor, colocava na meia e tal. Ele é o vô do Adilson Batista? O professor Pardalzão, né? Gosta de inventar, mas na verdade ele era muito respeitado. Só que ele tinha outro negócio, ele era marrudo, né? Então assim, a imprensa... Não, só, assim, ele tinha um currículo de um tricampeonato com o Flamengo, depois o tricampeonato com o Vasco, o campeonato sul-americano com o Vasco, que é o tal do Expresso da Vitória, né? Do Vasco, que a gente falou aqui que o Montanha insistiu que era o São Paulo, né? Chupu pra cacete. Mas ele, sim, ele era, foi técnico do Flamengo muito vitorioso, depois tinha assumido o Vasco e aí dirigiu o Vasco por bastante tempo, em paralelo à seleção, né? É. Ele era tecnicamente muito bom, mas ele tinha esse problema de ser marrudo. Então, ele era estilo Filipão. Ele pega um jogador, escala aquele jogador e não quer tirar de jeito nenhum, né? É, o Brasil começou com essa história em 1950, com a história de levar 120 negros no começo, né? Que ele vai ter o auge num próximo podcast, né? Daqui a algumas edições. Não, mas não leva tantos caras assim, vai. Leva 38. 38 pra 22, pô, é quase o dobro, né? Ah, mas pô, você leva 38, faz uma peneirinha ali ainda, pô. Ah, sim, dá tempo de fazer teste, fazer isso, aquilo, tal coisa. E ele levou os caras pra uma cidade de Minas. Levou e foi pra Caxambu de novo? Não, ele foi pra Araxá. Ah, Araxá é lá pertinho, né? Foi pra Araxá. Araxá é... Lá num, sei lá, num... Uma estância. Mas tinha as primas, não? Ah, não, dessa vez não. Dessa vez não. Dessa vez ele controlou bem o pessoal. O grupo fica concentrado lá, os 38 jogadores. Depois desse período aí, são cortados e aí definidos não, apenas... Não, os... na verdade, nesse inteirinho eles foram divididos em dois, né? É verdade, dois foram grupos, divididos, né? Em... É, não dois grupos, né? O time titular e o time reserva. O time titular foi jogar a Taça Rio Branco contra o Uruguai. E o time reserva foi jogar a taça, que eu não lembro o nome agora, contra o Paraguai. Eles gostavam de fazer essas taças, né? É Oswaldo Cruz contra o Paraguai. Tinha a taça, a Copa Roca contra a Argentina. A Rio Branco e a Oswaldo Cruz contra o Paraguai. Que na verdade o Oswaldo Cruz era dos reservas, né? Eles acabaram ganhando a competição contra o Uruguai e acabou tendo um pouco mais... De dificuldade. De trabalho, né? Inclusive, se você for analisar, o Uruguai ganhou no Pacaembu, o primeiro jogo da Copa Rio Branco. E aí o Brasil acabou ganhando os outros dois jogos. E acabou ganhando essa Copa Rio Branco. Então, assim, veio animadinho, né? Então ganhou, deu uma animadinha. Que, na verdade, não era pra ficar animado. Por quê? Porque o Brasil apresentou, na época, muitos problemas defensivos. E o Flávio Costa passou a ser um pouco questionado por isso, né? Questionado pela imprensa. É, pra variar, né? E aí o que a imprensa causou também nessa época? Então, porque tinha a época, em homenagem ao Montanha novamente, o Expresso da Vitória do Vasco, que era um timão, e os meio-campistas cariocas eram muito bons. Sim. Só que o São Paulo era um time forte, né? E tinha o meio-campo, que era Bauer, Rui Noronha, que é o meio-campo famoso, né, do São Paulo, e a imprensa cornetava demais para que esses três jogadores fossem os titulares da seleção. Né? Então acabou tendo uma... São Paulo de 45 a 49 foi 4 vezes campeão paulista. Exato. Então, assim, acabou tendo uma guerrinha por conta dessa questão. Mas, inclusive, focada no próprio meio-campo, né? E foi aí, inclusive, que o Flávio Costa inventou o Bigode, que era um defensor no Flamengo, no meio-campo da seleção brasileira. Ou seja, dessa vez a treta não era entre CBD, as federações paulista e carioca. A coisa estava bem resolvida na mão do Flávio Costa e a imprensa paulista e carioca que ficavam puxando a sardinha pro seu lado. Exato. E é uma coisa que segue até hoje, né? A imprensa, ela não tomou jeito, 62 anos depois, a imprensa continua a mesma coisa. A seleção, ela estava relativamente definida, ele cortou esses 16 depois de um tempo de preparação, aí fez uns amistosos ridículos contra a seleção paulista de novos. Seleção gaúcha. Essa da seleção paulista de novos é interessante, porque o Brasil ganhou de 4-3. Então, cai naquele detalhe que eu coloquei. A defesa do Brasil era frágil. A defesa do Brasil tinha dois grandes goleiros, apesar que o Castilho era novinho, mas já era um grande goleiro, né? E o Barbosa, que era o goleiro do Vasco, né? Então, dessa vez, pela primeira vez, eu vou falar os 22 convocados. Pela primeira vez eu falei os estádios. Ah, é? Então tá bom, vamos lá. Os 22 convocados pro Flávio Costa para a disputa da Copa de 1950 em território tupiniquim. Os goleiros, Barbosa do Vasco e Castilho do Fluminense. Na defesa, Augusto do Vasco, Bigode do Flamengo, Eli do Vasco, Juvenal do Flamengo, Nena do Inter, Internacional de Porto Alegre, e o Nilton Santos do Botafogo. Exato. Que ainda não era a enciclopédia. Ainda não. Era apenas um fascículo. No meio-campo, Bauer, Noronha e Rui do São Paulo, Danilo do Vasco e Zizinho do Bangu. E no ataque, aquela lista enorme de atacantes, né, pra variar. Adãozinho do Internacional, Ademir e Alfredo do Vasco, Baltazar, o Cabecinha de Ouro do Corinthians, Chico do Vasco, Friaça do São Paulo, Jair da Rosa Pinto, né? Exato, grande. Do Palmeiras, Maneca do Vasco e Rodrigues também do Palmeiras. Duas baixas aí consideráveis nessa seleção, que a imprensa cobrava bastante. A imprensa paulista cobrava a escalação de Oberda Catani, né? Exato. Clássico goleiro do Palmeiras. E a imprensa carioca do Heleno de Freitas. Nessa época estava com 30 anos, craque do Botafogo, que depois ficou loucão, morreu e depois ressuscitou na pele de Rodrigo Santoro no filme, que não sei se está em cartaz, acho que não está mais em cartaz, você pode conferir nos DVDs, na sua locadora favorita ou na internet, de forma pirata. Brasil! Antes de mais nada, o aparecimento dos números nas camisas, né? É verdade! Então a Copa de 50 foi aquela que foi marcada pelo aparecimento dos números. E a estrutura das seleções era aquele MW, né? Então, o que acontecia? Eram dois defensores, que era o zagueiro direito e o zagueiro esquerdo, que vinham com os números 2 e o 3. Um era sempre o goleiro. Sempre o goleiro. 2 era o zagueiro direito, 3 o zagueiro esquerdo, 4 o meia direita, 5 o médio central, 6 o médio esquerdo, que na verdade eles faziam essa ligação. E o que a gente chama de atacante já começou a aparecer numa situação diferente. Eles já não eram todos assim pra frente. Então o futebol passou a ser um pouquinho mais organizado, né? Então era o 7 ponta... E você vê que a numeração conserva mais ou menos o que a gente tem em mente hoje, né? Sim. 7 ponta direita, 8 meia direita, 9 o centroavante enfiado, né? 10 o meia esquerda e 11 o ponta esquerda. Isso é bom dizer que os números foram utilizados pela primeira vez de forma oficial em Copas do Mundo. Nas eliminatórias de 38, algumas seleções já jogavam de número. O Brasil, os times já jogavam com o número nas costas. E aí, finalmente, a FIFA determina que o número nas costas é obrigatório. E essa formação aqui é a clássica que fica. É a clássica. E depois vai mudar. Depois a gente vai contar quando é que muda. Cenário posto, seleções classificadas, seleção brasileira convocada. Vamos pro campo de jogo no próximo bloco, porque agora a gente vai ouvir, em homenagem ao caminho da seleção, das seleções rumo às finais, rumo à Copa do Mundo, vamos ouvir Caminho Certo com o Trio de Ouro, e já voltamos, ô Cride, toca aí. Eu deixei o meu caminho certo, e a culpada foi ela. transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Compreendi que estava tudo errado e amargurado. Muito bem, a Copa do Mundo começa no dia 24 de junho de 1950, no Maracanã. Abertura oficial do Maraca, né? Exato. A sua inauguração extra-oficial rolou... jogo entre Paulista e Carioca. 3-1 para os paulistas de virada. Exatamente, no dia 17 de junho. Né? O primeiro gol foi do Didi. Sim. Didi que ainda era um menininho. Para os cariocas. Para os cariocas, mas os paulistas saíram vencedores. Chupa cariocas. E aí no dia 24 de junho, começa a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, com o confronto entre Brasil e México. Nada melhor do que pegar o México numa série de Copa do Mundo. Olha aí que beleza. Época. E o Brasil enfia 4-0 na seleção mexicana, que é conhecida, pelo menos nessa época, como a seleção que mais levou gols na história das Copas por enquanto. Impressionante. Que seleção horrível. No mesmo grupo, a Iugoslávia mete 3-0 na Suíça. Suíça famosona pelo seu ferrolho, né? A gente, exato, já comentou isso, né? Eles inventaram o ferrolho no futebol. Curiosamente, eles falaram assim: não, vamos pegar a Iugoslávia, a gente não vai precisar usar o ferrolho, aí se fuder, tomar 3-0. Sabugada. Que beleza. O México, pra variar, tomou mais uma sabugada da Iugoslávia no outro jogo, 4-1, e a Iugoslávia fica na espreita de uma certa classificação. Exato. Por quê? Porque a Suíça, no segundo jogo contra o Brasil, mete o ferrolho, segura o poderoso ataque brasileiro e empata em 2-2. Consegue empatar e complica o Brasil, que precisa vencer de qualquer jeito a Iugoslávia. Mas tem um detalhezinho aí, né? O Brasil sai do Rio de Janeiro nesse jogo, né? Brasil e Iugoslávia? Não, Brasil e Suíça. Ah, é verdade, ele veio jogar no Pacaembu, né? Veio jogar no Pacaembu e com medo da torcida brasileira vaiar a seleção que, né, na sua titularidade, como eu diria Tite, tinha a maioria de cariocas, troca todo o meio de campo, coloca o meio de campo de São Paulo. Exato, Bauer, Rui Noronha. Cagou no pau, a seleção acaba não se encontrando em campo e empata em 2-2 com a Suíça. Ou seja, um simples empate no último jogo do grupo entre Brasil e Iugoslávia classificaria a Iugoslávia. Temor na nação, meu Deus, o que vai acontecer? Mas não acontece nada. O Brasil ganha de 2-0, estreia do Zizinho na Copa. Exato, né? Meteu o gol. Meteu o gol, inclusive, Zizinho estreia e aí, pumba, o Brasil se classifica para a próxima fase como primeiro do grupo. No segundo, no jogo de fundo, a Suíça ganha de 2-1 do México. Para cumprir tabela. Né? Mas esse jogo tem um detalhe interessante, né? Porque o uniforme dos dois eram iguais, porque na época o México jogava de vermelho também. É, né? Não, deixa eu só citar que o México, no seu sexto jogo, conseguiu a sua sexta derrota, 100% de aproveitamento para o México. Parabéns! Grande México. E aí o México teve que jogar com a camisa do Cruzeiro de Porto Alegre. Esse jogo foi realizado lá no Rio Grande do Sul. E aí tem uma história que fala que o Cruzeiro de Porto Alegre é o único time a disputar uma Copa do Mundo, né? Porque eles cederam as camisas, né? Camisas isso, listradas em azul e branco pro México. E aí tem essa coisa de, é o primeiro e único time a jogar, a disputar uma Copa do Mundo de seleções. Mas se a gente lembrar, na Copa do Mundo da Itália, isso, né? Quem que era a seleção? Quem que era as seleções? Terceiro lugar, Alemanha. Decisão? E Áustria. Decisão terceiro lugar, Alemanha e Áustria. As duas tinham uniforme exatamente igual, inclusive mesmo, porque era branco, né? Porque o vermelho do México era diferente do vermelho da Suíça. O vermelho da Suíça era o vermelhão e o México era um grená, né? E um pouco pro grená, mas assim, não dá pra jogar. Lá, Alemanha e Áustria era branco e preto, camisa branca, calção preto, então não tinha a mínima condição. E se você, meu amigo, quer saber por que a Alemanha joga de camisa branca e calção preto, escute o podcast sobre as camisas das seleções. Exatamente. Aí o que aconteceu, a Áustria, o jogo era em Nápoles, né? O Nápoles emprestou uniforme azulzinho para a Áustria, inclusive por conta disso a torcida foi todo mundo pro Wunderteam. E aí a gente desmistifica isso aqui, que, né, que o Cruzeiro, exato, de Porto Alegre, desculpem torcedores do Cruzeiro de Porto Alegre, mas vocês não foram o único time a disputar uma Copa do Mundo, que se dane também. Brasil! Vamos para o grupo 2. Grupo da poderosa Inglaterra. É, a grande Inglaterra. A Inglaterra vai debutar numa Copa do Mundo. Os inventores do futebol. Eles mestres. Os mestres, eles que inventaram toda essa parada. Mas o primeiro jogo é entre Espanha e Estados Unidos. A Espanha sempre com um bom time, né? Um time competitivo, forte. Mete 3-1 na seleção semi-amadora dos Estados Unidos. Formada por lavadores batata, de batata, fritador de batata, apertador de botão sujo, que beleza. E aí sim, a Inglaterra estreia no torneio no dia 25 de junho No Maracanã. No Maracanã. No Maracanã, com um público de 30 mil pessoas. Pouquinho. Inglaterra e Chile. E a Inglaterra decepciona. Só. Ganha de 2-0, com toques curtos, cruzamentos na área. O famosão estilo inglês. Exatamente. De jogo. O pessoal achou que a Inglaterra ia passar o carro, né? Porque, pô, são os caras fodões e tal, blá blá blá. Mas ficou só nesse 2-0. No jogo seguinte, a Inglaterra vem meio mordida com as críticas. E vai pegar a seleção semi-amadora dos Estados Unidos. E aí acontece a maior zebra da história da Copa. Primeiro tempo, quantos chutes a gol a Inglaterra deu nas metas americanas? 30 finalizações. Quantas finalizações os americanos deram na meta inglesa? Uma. Quanto terminou o jogo? 1-0 para os Estados Unidos. Chupa, prepotência. Gol do haitiano Gaitens, que era lavador de prato. Exato, nos Estados Unidos. Ele era assim, tava meio ilegal lá. Ele tinha visto de estudante e conseguiu, enfim, fazer 1-0 para os Estados Unidos no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, ficaram fechadinhos. Segurado. E aí, aproveitando que você falou de todas as Copas. Aproveitando que você falou do Gaitens aí, Gaitens. Ele, quando voltou para os Estados Unidos, acabou não dando certo, não ficando lá, voltou para o Haiti. É, lavava mal o prato, né? Deixava muita gordura no prato. Aí voltou para o Haiti. Copa seguinte, jogou pelo Haiti, pela eliminatória da Copa. Aí quando começou aquela ditadura do Baby Doc, o Papa Doc, né, depois do Baby Doc, sumiu. Ninguém sabe dele. Ninguém sabe mais do Gaitens, ficou para a história. Exato. No jogo seguinte, a Espanha mete 2-0 no Chile. E assim, praticamente consolida uma situação, não consolida nada, vai, ele fica numa situação mais confortável, né. O Chile vence os Estados Unidos de 5-2, e no último jogo, jogo que talvez decidiria, aí o Chile tinha chances, não, os Estados Unidos tinha chances, o Chile já tava fora. Já tava eliminado, os Estados Unidos tinha chance, mas... Porra, casualidade, né? A vitória em cima da Inglaterra. O Chile era mais time, ganhou. Passou o carro. E aí a Espanha vence a Inglaterra no último jogo por 1-0. Ué, mas a Inglaterra não era a Inglaterra? Era a Inglaterra, mas nesse dia a Espanha vira a Fúria. Ah. Com 3 vitórias em 3 jogos, um estilo de jogo forte, compacto, de muita marcação, de muita garra. A Espanha ganha o apelido de Fúria, vence o jogo e manda a Inglaterra pra casa. Os inventores do futebol, vou te falar, hein? Que papelão. Eu acho que foi por isso, então, que eles não jogaram as outras Copas, né? Pra não passar vergonha. É, acho que eles já sabiam, né? Brasil! Bom, vamos pro grupo 3. Grupo da Itália. É o primeiro grupo manco. Interessante falar da Itália, né? É, agora triste. Momento triste do programa. Porque... Pô, a Itália, né, são os bicampeões do mundo, vem defender o título, mas não tava com essa bola toda. A base da seleção italiana era o time do Torino, pentacampeão italiano naquele período. Time muito forte, que sofreu um acidente aéreo na Itália. O avião bateu numa igreja. Isso, né? Numa igreja. E o time inteiro morreu, e esse time era a base da seleção italiana. Mesmo assim, a Itália não desiste de disputar a Copa, né, reúne ali uma seleção jovem, ou que consegue reunir, e manda pra Copa. Por isso que a Itália foi meio muito enfraquecida pra Copa e não teve o desempenho, né, devido a essa fatalidade. Né? Ficou famoso como a tragédia de Superga, né? Superga, né? Um nome meio esquisitinho. E é triste também a estreia da Itália na Copa do Mundo, toma de 3-2 da Suécia, né? Algum Larsson fez gol? Não, foi o Jepson. O Anderson fez. Jepson fez dois. Jepson e Anderson. Sempre tem um som na Suécia metendo sempre, gol. Sempre, né? Principalmente se você vai à escalação deles, é... Svensson, Samuelson, Nilson, Anderson. No segundo jogo, a Suécia empata em 2-2 com o Paraguai, que tinha um estilo de jogo até europeu, né? O pessoal comentava na época. Era uma seleção que sempre encafifava com o Brasil, né? É, o sul-americano que o Brasil ganhou em 49, que a Argentina não jogou, o Brasil meteu 5 goleadas, ganhou do Chile de 2-1 e perdeu do Paraguai. Mas na final pegou o Paraguai e ganhou. Não, não tinha final. Eram todos contra todos. Ah. A gente comentou no das Copas Virtuais isso aí. Então confira aí no link. Eu também vou conferir, pra não errar mais. No jogo seguinte, a Itália vence o Paraguai por 2-0. Mas aí já tava cagado, né? A Suécia com 3 pontos. Exato. Era um grupo 4. Manco, né? Tinha a vaga da Índia lá, né? 3 pontos. Não, o Paraguai podia... Eu falei 4 porque eu sou besta. Eu ia falar que o Paraguai podia se classificar se ganhasse da Itália, né? Ah, sim. É verdade, é verdade. Mas aí, com esses resultados aqui, a Suécia se classifica com 3 pontos, né? Na época, a vitória valia 2 pontos. E o Paraguai, com o Suécia com uma vitória e um empate, se classificou na frente da Itália. Brasil! No outro grupo, grupo bem mancão mesmo, né? Aleijado. Aleijado, grupo Uruguai e Bolívia, só tinha os dois. E o Uruguai foi lá e falou, bom, dá licença, vai. 8-0, não tem nem o que falar. Só ainda por... bem que a Bolívia era uma seleção da América, era dar uma viagemzinha rápida de volta, né? Imagina se os caras atravessam, imagina se é a Índia. Nossa. Vem, joga descalço. Joga descalço, um jogo, 8-0, puta que pariu. Beleza, então se classificaram nesse quadrangular final, Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. Notem que a Suécia, mais uma vez, sempre fazendo figurando entre, né, as semifinalistas de mundiais, cara. Até por isso a Suécia foi pré-escolhida como uma sede, né? Porque era um time... que já tinha, né, um destaque. Exatamente, vamos lá para esse quadrangular final. O Uruguai estreia contra a Espanha, um grande jogo, um jogo muito aguardado, porque duas escolas tradicionais, o Uruguai, né, com uma fama de campeã mundial, bicampeã olímpica e tal, e a Espanha com aquele time forte. O jogo é super disputado e termina num 2-2. Na época foi relativamente bom para as duas seleções, por quê? Porque elas se manteriam vivas. Uma derrota logo na abertura complicaria demais a campanha em busca do título, né? No mesmo dia, no mesmo horário, o Brasil... Brasil! Enfrentou a Suécia no Maracanã. E aí não teve nem graça. Foi 7-1 pro Brasil. O Brasil finalmente engrenou no torneio, né? Depois de uma primeira fase ali, né, um tanto quanto regular. Exato. Né? O Brasil já passou, passou o carro 7-1 na Suécia. Suécia eterna freguesona do Brasil. Que beleza! Gosta de tomar, gosta, né? Hein? Gosta. Segundo jogo do Brasil. Brasil e Espanha. A Espanha forte e tal, não sei o quê. O que que acontece? O Brasil passa o carro na Espanha também, mete 6-1. E se credencia como grande favorito ao título, né? 7 na Suécia, 6 na Espanha, 5 no Uruguai. Ao mesmo tempo, no mesmo horário, no Pacaembu. Para um público ridículo. De 8 mil pessoas. Estranho, né? 45 mil para ver Uruguai e Espanha. Ah, porque a Suécia já tinha tomado uma nabada do Brasil, né? Os assim, caras falaram, né, pô, já não tem mais graça, né? O Uruguai vence a Suécia num jogo difícil. A Suécia até que se recupera bem, né? É, porque da a Suécia lavada, saiu, né, ganhando, tomou um empate, fez 2-1, né? Só que aí... O negócio tava indo pras cucuia. É. E aí, quem aparece para salvar o Uruguai? Meu tataravô, Miguel! Meu Deus! Eu no programa assino com o Medusa Nardi, mas, né, o meu último nome é Miguês. É verdade, aí, tataravô dele tava meu aí. Meu tataravô foi lá, meteu 2 gols e salvou a classificação, salvou o jogo para o Uruguai. Grande vovô, hein? Que merda. Bom, aí como estamos nessa parada toda? É, o Brasil 4 pontos. Olha só. Uruguai 3. Espanha 1. Suécia nada. Então quem tem chances de título? Brasil e Uruguai. A Espanha tem chance. Porque, ó, faz a conta aí. O Brasil tem 4 pontos. Sim. Certo? O Brasil ganhou 2 jogos. O Uruguai ganhou 1 e empatou outro. 3 pontos. 3 pontos. A Espanha empatou 1 jogo e perdeu outro. Perdeu outro. Um ponto. Aí ela vai fazer o último jogo contra a Suécia. Se ela ganha... Ela vai a 3. Ela faz 3 pontos. Se o Brasil ganha... Se o Uruguai ganha do Brasil, ele faz quantos pontos? O Uruguai vai a 5. Ah, então não. Eu achei que, tipo, tinha alguma... Tá bom de conta. Tô viu? Bom de pode conta, deixar, né? É verdade. É, eu preciso parar de tentar fazer conta. É, deixa quieto mesmo. Beleza. Foram cumprir tabela. Não, e se o Uruguai empata? Mas o Brasil já tá com 4. Ah, é. Caraca, eu insisto. Então só Brasil e Uruguai podem ser campeões mundiais. Só Brasil e Uruguai podem ser... Foi aí, acho que eu falei no começo do programa, que deu a sorte, né, de acontecer isso. Então, no mesmo dia, no dia 16 de julho, você tem a final e a disputa de terceiro e quarto. Isso. Certo? Num jogo furreca. Furreca entre mesmo. Suécia e Espanha, que não estavam disputando mais nada. No Pacaembu. Detalhe, nenhum som fez gol pela Suécia. Ah, que merda. Foi Sundqvist, Melberg e Palmer. Porra, mas ele recebeu a bola do Johansson. A Suécia ganhou de 3-1, fica com o seu terceiro lugar, medalha de bronze. E então vamos para o Rio de Janeiro. Dia 16 de julho de 1950, às 15 horas, no estádio do Maracanã, com oficialmente 173.830 pessoas, Brasil e Uruguai, ocasionalmente, vão disputar a final, entre aspas, da Copa de 1950. Exato. Já eram as duas únicas seleções que podiam ser campeãs, né, fez o destino que as duas se encontrassem na última rodada. Novamente. Beleza. O Brasil empolgadaço, com as duas goleadas. Esperando mais uma. O povo brasileiro tava numa euforia danada. Certeza que ia ser campeão. Sabe o que diz a lenda? Que, assim, oficialmente, né, o público de 173.830, né? Tem muito cara que fala que entupiram pra mais de 200 mil negros lá, né? Sim, o que eu falei, os bilheteiros ali na porta, né? Troquinhos mil réis na mão dele, não sei o quê. E aí tem uma história, cara, que eles falam que pra entrar, assim, essas 200 mil pessoas, o pessoal teve que assistir o jogo de ladinho. Que delícia. Tipo... Porque foi entrando gente, foi entrando gente, foi entrando gente. Não dava mais pra você ficar numa posição normal, né? De frente pro campo, né? Então a galera foi ficando de ladinho pra entrar mais gente, cara. E aí, você tem esse público aí estimado de 200 mil pessoas, mas o oficial é de 173.850 pagantes, que até então era o maior público da história do futebol mundial. Né? Só foi superado... Até porque não existia nenhum estádio que pudesse comportar essa quantidade de pessoas. É verdade. Antes do Maracanã, o maior estádio do mundo à época era um estádio escocês, o Hampden Park, né, com 130 mil lugares ou 140 mil lugares. 134, para ser mais preciso. E aí depois, só nas eliminatórias da Copa, no jogo Brasil e Paraguai, esse público da final de 50 foi superado, 183.341 pessoas. É o maior público da história do futebol no mundo, na história, no planeta, na humanidade. Então, precisamente às 15 horas, o árbitro George Reader, da Inglaterra, pelo menos eles tinham alguma coisa na final, o meio juiz, apita o início do jogo e começa a final entre Brasil e Uruguai. Bom, primeiro tempo ele começou com a empolgação do Brasil, o Brasil jogando pelo empate, então aquele clima de já ganhou, né, goleou os dois. É Brasil, tinha, né? Brasil. Zizinho, Ademir Brasil. E Jair, não, e aí ia passar por cima, não sei o que lá. E foram pra cima sem lembrar do que tinha acontecido na Copa Rio Branco um tempo atrás, né? Então ninguém lembrou disso. Aí o Brasil, como começou melhor, o goleiro do Uruguai teve que fazer duas, três defesas nos primeiros 10 minutos de jogo. O Brasil foi pra cima e tal, só que o problema é que a bola não entrou. A bola não entrou, então deu aquela... Pô, que aconteceu, né? Mas tá 0-0, tamo ganhando a Copa ainda. Por enquanto a Copa é nossa. Beleza, termina o primeiro tempo... Começa o segundo, e aí? Logo no começo, dois minutinhos, o Ademir lança a bola pra área, o Friaça antecipa o Andrade, e ele chuta cruzado na entrada da área, pega no contrapé do goleiro, e faz 1-0 pro Brasil. Brasil! Explode o Maracanã em alegria. Acabou, né? Acabou. Acabou, jogava pelo empate. Que beleza. Faz 1-0 logo no começo, goleamos todo mundo. Uruguai foi na bacia das almas. O pessoal já achou, não, abrimos a porteira. Exato. Agora é goleada. Agora vamos pra cima, o Ademir vai meter gol pra cacete. Exatamente. Até então tinha feito 9 já, cara. Pô, já era o artilheiro da Copa. Pô, demorou, faltava, né? Faltava só mais um pra completar o décimo, aí completar a festa. E aí o Brasil começa a dar uma segurada no jogo, começa, né, a ficar muito afobado. O Uruguai começa a controlar melhor as ações no meio de campo. E aos 21 minutos, ele aparece pela primeira vez no jogo. Nada mais, nada menos que Alcides. Alcides. Alcides. Alcides Didia. Maldito. Filha da puta. Ele escapou do bigode. Ah, maldito. Bigode. Bigode. Bigode mimimi. Que segundo... tem uma história, né? Tem uma história. Bigode viadinho. Viadinho. Falam que o capitão do Uruguai, o Varela, deu um tapão na cara do... Que nome bonito. Abdúlio Varela. Isso, ou Bidúlio. Ou Bidúlio. Deu um tapão na cara do bigode, o bigode peidou na tanga e não conseguiu mais jogar. O Didi escapou por ele. Passou na velocidade, por ele, né? Pela ponta direita, cruzou, esquiafino, escora pra dentro do gol. Dizem o pessoal que ficou um silêncio, né, sepulcral. Exato. No Maracanã. Mas na verdade não, no 1-1 não. Os jornais da época, se você pegar ali os jornais da época, resgatar isso, os jornais dizem que a torcida continua incentivando o Brasil, porque tava 1-1 e a gente tava ganhando a Copa ainda. O título era nosso ainda. Tanto que tem uma história que o senhor Jules Rimet, presidente da FIFA, né, o Jules Rimet, ele conta, ele tem um livro chamado A História Maravilhosa da Copa do Mundo. Ele diz o seguinte, abre aspas, ao término do jogo, eu deveria entregar a Copa ao capitão do time vencedor. Uma vistosa guarda de honra se formaria desde a entrada do campo até o centro do gramado, onde estaria me esperando alinhada a equipe vencedora. Naturalmente, a do Brasil. Depois que o público houvesse cantado o hino nacional, eu teria procedido à solene entrega do troféu. Faltando poucos minutos para terminar a partida, estava 1-1 e o Brasil bastava apenas um empate, deixei meu lugar na tribuna de honra e, já preparando os microfones, me dirigi aos vestiários, ensurdecido com a gritaria da multidão. Mas tá vendo? O Júlio Zimê também confirma essa história. Exato. De que o Maracanã não ficou calado. Aconselhado a descer devagarzinho até a escada do vestiário, o Júlio Zimê ia acompanhado por delegados da FIFA, dirigentes brasileiros, todo mundo bonitinho para proteger a taça. Diz ele o seguinte: eu seguia pelo túnel em direção ao campo. Na saída do túnel, um silêncio desolador havia tomado o lugar de todo aquele júbilo. Não havia guarda de honra, nem hino nacional, nem entrega solene. Achei-me sozinho no meio da multidão, empurrado para todos os lados com a copa debaixo do braço. Nesse interim que Júlio Zimê desce as escadas para chegar até o campo, eis que acontece uma das piores nhacas da história do nosso futebol. Eu acho que é a pior, né? A pior, né? Aos 34 minutos do segundo tempo, Júlio Pérez avança pela direita e toca para Didia. Sem marcação, ponta direita arranca e, antes da chegada do zagueiro Juvenal, chuta cruzado. Barbosa pula atrasado e a bola entra entre ele e a trave. 2-1 para o Uruguai. Aí sim, o silêncio sepulcral no Maracanã. O jogo termina. O Brasil insiste, vai para cima. No último lance tem um escanteio na área, mas o juiz apita o final do jogo. Na hora que o goleiro está dividindo a bola com o atacante brasileiro, não importa. 2-1 para o Uruguai, e o Uruguai é bicampeão do mundo no que é conhecido como o Maracanazo, né? Que é um termo que os latinos usavam para zoar os brasileiros na época. Depois, né, virou conhecido como Maracanazo, porque eles falavam isso: ei, ele Maracanazo e tal. A maior tragédia do futebol brasileiro, né? Com certeza, eu acho que não tem. Que nhaca, cara. Parecida. E é engraçado aqui, né, o Júlio Zimê, ele chega pro Obdúlio Varela, né, o Uruguai tava lá no meio do campo esperando, né, o troféu, e ele chega pro cara e entrega, não diz nada. O capitão uruguaio entrega, recebe a taça, também não diz nada, e eles vão embora porque, assim, o silêncio era tão absurdo, tão assustador. Não tinha nem clima de festa. Que não tinha clima, não tinha nada. Ele simplesmente foi lá, cumpriu o protocolo de entregar o negócio, eles receberam e foram embora, cara, porque não tinha o que fazer. Mas os caras devem ter comemorado demais no vestiário, né? Talvez, né? Isso aí, sei lá, nem a história, nem nós, que somos, né? Isso ficou entre eles, né? Ficou entre eles. Eles não quiseram falar pra gente, nem o meu tataravô não falou. Sabe que tem umas histórias, assim, né? Depois o pessoal começa a ficar puxando e tal, o que aconteceu na final de 1950. Histórias, né? Pra tentar justificar. Tem duas coisas. E uma delas é, inclusive, em relação a esse lance da CBD não dividir os grupos. Não pegar uma seleção, jogar no outro grupo pra fazer grupos de três e de quatro. Alguns jornais falaram assim: olha só, o Brasil, para chegar na final, vai ter que fazer 6 jogos. E o Uruguai, por exemplo, só 4. Ou seja, os caras chegaram mais inteiros. Exato. Eles tiveram que fazer menos jogos. É verdade, né? Pagou o preço da... Porque o Uruguai ficou no grupo sozinho com a Bolívia, meteu 8-0. Quer dizer, o Uruguai não teve muito trabalho. Não teve, né? Assim, foram só 4 assim, jogos. Foi só na fase final. Tem uma outra história, que o pessoal lá, muito católico, muito religioso e tal, antes do jogo rolou uma missa de 2 horas com a seleção. Aí não dá, mano. E aí, aquela coisa, não, vamos lá, vamos agradecer e tal, não sei o que, vamos rezar, todo mundo junto. Rolou uma missa, durou 2 horas, isso no dia do jogo. Ah, que e os caras naquele senta, levanta da missa, manja, porra, cansou os caras aí. Por isso que talvez no segundo tempo, depois do primeiro gol, o Brasil tem que dar uma certa controlada, né? Vai que saber, ficou na missa, né? São histórias que ficam por aí. Enfim. Então, fizemos tudo certinho, rezamos direitinho. Mas na hora... E assim o Uruguai se torna bicampeão do mundo, empatando com a Itália. Exato. Né? Os 2 títulos e o Brasil abandonam a camisa branca. Né? O Brasil até então jogava de branco. Confira aí no podcast sobre as camisas essa história sobre, né, a aposentadoria da camisa branca e a invenção do uniforme canarinho. Brasil! E agora vamos o quê? Vamos às curiosidades da Copa? Vamos. É, porque passou, né? O clima ruim agora. Agora ficou meio desanimado. Vamos ver se a gente dá uma animada agora. Vamos pegar umas curiosidades legais aqui. Bom, vamos lá, vamos falar então assim de algumas coisas boas que aconteceram com o Brasil. Por exemplo, o Ademir jogava no Vasco, ele foi artilheiro da Copa. Exato. Pelo menos isso, ele se sagrou artilheiro da Copa com 9 gols. Coisa de boa, né? Em segundo ficou o Basora e o meu tataravô com 5 gols. É o Basora da Espanha e o Miguez do Uruguai. Ademir, inclusive, que meteu 4 gols num jogo só. E é o único jogador brasileiro, né? Que isso, meteu 4 das gols. Copas, porque na verdade o que acontece? Essa Copa, ele fez 4 contra a Suécia. E o que que acontece? Essa Copa foi a... Essa goleada foi a maior goleada da história também do Brasil em Copas do Mundo. As duas maiores goleadas do Brasil na história das Copas, exato. Né? 6-1 na Espanha e 7-1. E o 7-1. Então, são as maiores goleadas. Marca o Brasil como... Como um ponto positivo, né? Essa Copa teve um fair play bacana. Ninguém foi expulso. Exato. Né, de campo. Lembrando que não tinha cartão amarelo nem vermelho, né? Mas o juiz tinha autoridade de mandar o cara pro chuveiro. Pro chuveiro. Ninguém foi expulso. É a isso. Copa que teve menos pênalti marcado. Só 3 pênaltis. Exato. Os 3 convertidos. O que mais de coisa bacana? Ah, teve uma história legal dos donos do mundo lá. Qual? O quê? Os ingleses. Ah, o que aconteceu? Quando perdeu de 1-0 pros Estados Unidos... Ah, é verdade. A notícia chegava por teletipo, né? Aí demorava um pouco pra chegar. Aí tinha a questão também da confiabilidade da informação. Os caras leram a informação quando ela chegou e eles não acreditaram. Porque chegou lá, England 0 versus 1 USA. Aí os caras foram fazer a edição do jornal, colocaram 10-1, achando que era mentira 1-0. Sendo brincadeira, mesmo. Né? E outra coisa, eu falar desses viadinhos aí, a Inglaterra, ela ficou marcada pela campanha ruim, só que os dois zagueiros, os dois defensores da Inglaterra, eles teriam algum destaque em anos seguintes, né? O Ramsey foi o técnico em 66, e o mais legal, né? O Ken Aston, ele virou juiz, e foi o cara que criou o cartão vermelho e o cartão amarelo. Olha aí! Era o zagueirão da Inglaterra, em 60 ele criou... O vermelho e o amarelo. Lá nos anos 60. Exato. A taça da Copa do Mundo, que era conhecido como, né, as Asas da Vitória, nessa Copa já tinha o seu nome de Jules Rimet. Isso. Né, foi verdade. Um puxa-saco belga da FIFA, que falou, vamos homenagear o nosso presidente, ele estava completando 15 anos, né, de presidência, né, à frente da FIFA, o Jules Rimet. Uhum. E aí, em homenagem, deram o título para ele, deram o nome da... Vocês entenderam, né? Exato. A taça virou Jules Rimet. Beleza. É, bacana também. Tem dois jogadores que jogaram 38, que também jogaram em 50. Ah, eles é? São intitulados até sobreviventes da Copa. Um deles, daqui a pouco nós vamos falar sobre a seleção da Copa, né? Sim. Um deles é defensor, que é o Erik Nilsson. Da Suécia. Ele jogou em 38 e jogou em 50. E teve um suíço, o Fred Bickel, que também jogou em 38 e jogou em 50. Falando das Copas anteriores, o Uruguai tem um bicampeão no seu elenco. Ah, é? Um que estava na Copa de 1930. Caralho. E na Copa de 1950 também era o massagista. Jogou de bengala. Achando que era um jogador que jogou de bengala. Ernesto Figoli. Ele era o massagista da seleção e foi bicampeão com o Uruguai em 30 e 50. É o único uruguaio bicampeão do mundo. Aí sim. Aí também, sim. Pô, 20 anos depois. Quer falar das médias de gol, dos ataques e tal, então, que você gosta tem, tanto? Tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a Bolívia, que foi a lanterna da competição, a última... Miserenta jogou um jogo. Miserenta. Né, tadinho deles. O Brasil e o Uruguai juntos, eles tiveram um saldo de 26 gols. Percebe que nessa Copa só 4 times tiveram saldos positivos. Nossa. Só 4 times. O Brasil com mais 16, o Uruguai com mais 10, a Iugoslávia com mais 4 e a Itália com mais 1. Todos os outros não tiveram saldos positivos. Então você tem 9 times com saldo não positivos. Ô, louco. Impressionante, né? O melhor ataque da competição foi o Brasil com 22, né? Que deu aquela atropelada em todo mundo. A Bolívia é a única seleção que foi embora sem fazer gol. Pô, 22 gols, gol pra cacete, hein, meu? É gol pra cacete, 6 jogos. Porra! É, a melhor defesa da competição acabou sendo a da Inglaterra, né? Que tomou 2 gols. Bem feito. Que... foi embora pra casa. E a pior defesa foi a da Suécia, que tomou 15. Nossa. Brasil! Pra gente finalizar o bloco, antes dos bronquinhos e finos da bola, vamos pra seleção da Copa. Exatamente. Eu falo ou você fala? Eu falo a defesa, porque é o pessoal mais sem graça assim, e você que é mais empolgado, solta o ataque. Tá bom, vai. Ó, o goleiro foi o Maspoli, do Uruguai. Por razões relativamente óbvias, a defesa uruguaia também foi uma defesa boa. Maspoli, como... que quase não vai para a Copa. É, e era reserva. Ele era reserva, cortaram o titular, ele entrou e fechou tudo. Exatamente. Jogava no Peñarol. Aí o sobrevivente, Erik Nilsson, e o espanhol Parra formaram a defesa. Aí a meia cancha, o Bauer, que era um grande destaque da seleção brasileira. O Rodrigues Andrade, que era... O meia esquerdo uruguaio e o capitão do Uruguai, um dos grandes destaques da competição, né? O Obdúlio Varela. Bom, e no ataque, vamos lá, os 5 atacantes: Zizinho, Jair e Ademir do Brasil. Ademir, o artilheiro da Copa. Na ponta esquerda, o Schiaffino do Uruguai. E na ponta direita, ele, Alcides Didier, o craque da Copa, eleito pela FIFA, não só pelo último gol, né, o gol do título, mas o Didier fez gol em todos os jogos do Uruguai, né, nos 4 jogos ele meteu gol, e ele foi o cara da final, né, ele Exato. Que meteu a bola, deu uma assistência e fez um gol. Assistência e um gol. Foi eleito craque da Copa Alcides Didier, que está em coma, sofreu um acidente algumas semanas atrás, e o pessoal vem acompanhando a recuperação dele, parece que ele já está melhor, não sei se ele saiu do coma, se está em coma induzido, mas ele estava no Uruguai hospitalizado. E a gente não torce, né, por nada contra o cara, né? Exato, enfim, ele faz parte da história. Ele fez o dele, né? Ele fez o dele, tá certo. Então, assim, uma grande força aí para o Didier, mas que na época não deixou de ser um tremendo filho da puta. Só uma... Antes de finalizar o bloco, eu falei do Parra, o zagueiro. A Espanha tinha um atacante chamado Zaha, que me lembra uma passagem que eu gostaria de ler uma frase em relação ao Maracanã. Ah, pois não. Porque a gente fez aquela colocação, né? Teve um zagueiro espanhol, o Gabriel Alonso, que era o companheiro de zaga do Parra. Ele disse assim: não consigo recordar os meus primeiros minutos no gramado do Maracanã. Eu admirava aquela arquitetura magnífica e não pensava na partida contra os chilenos. Apenas despertei do meu torpor quando o Zaha fez nosso primeiro tento com quase 20 minutos de jogo. A meus olhos, aquele estádio gigantesco era a 8ª maravilha do mundo. Arranquei um tufo de grama e levei comigo. Para se ter uma ideia do que era o Maracanã naquela época, né? E para se ter uma ideia do que também era o Maracanã na época, o iugoslavo Rajko Mitić, ao subir o túnel para enfrentar o Brasil... No terceiro jogo do Brasil, o jogo que ia definir a classificação entre Brasil e Iugoslávia, ele subindo o túnel, mete a testa numa barra de ferro que tava solta, tem que tomar ponto, ele só entra no jogo com 10 minutos de bola rolando, o Brasil já tava ganhando de 1-0, tudo cagado, você vê a dimensão que era o Maracanã, que beleza. Os dois lados da história. No próximo bloco, a gente vem com Bronquinhas e Finos da Bola. E pra fechar, já que, né, pô, não vamos terminar nesse clima baixo astral, né? Vamos terminar pra cima. Ah, risada, pô. Então vamos lembrar que na grande goleada do Brasil de 8-1 contra a Espanha, quando o jogo já tava encaminhado... 8-1 não, né? Eu falei 8-1. Você falou 8-1 e você falou contra a Espanha. A Espanha foi 6-1 e a Suécia 7. Então foi na vitória do Brasil de 6-1. Contra a Espanha, o público no Maracanã começou a cantar a marchinha Touradas de Madrid. Olha que beleza, que alegria. Pô, o brasileiro é uma festa, que beleza. Então vamos ouvir ela agora, a marchinha Touradas de Madrid. E já voltamos com Bronquinhas e Finos da Bola. Mais aqui, pra ver Peri, beijar Sissi, Pararatimpo, Pararatimpo. Eu conheci uma espanhola, natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles, pro Brasil eu vou fugir. E agora muito Bronquinha, que lembra de ser espinafrada na Copa de 50. Bom, vou dar meu Bronquinha pra seleção inglesa, os inventores do futebol. Que ainda bem que não disputaram as outras Copas, porque pra mostrar esse jogo feio de cruzamento na área, chuveirinho, então era melhor ter ficado em casa mesmo. Fizeram um puta oba-oba, um puta nheco-nheco pra vir pra Copa e tal. Mimimi. Mó mimimi e vem, faz uma participação pífia. Pucato essa seleção do Uruguai, da Inglaterra. A gente vai ver que só ganhou uma vez. Não vamos dar spoiler nas Copas, né? Mas muito mimimi pra um futebolzinho muito fraco da Inglaterra, Bronquinha pra eles. O meu Bronquinha não podia deixar de ser diferente, né? Já cornetei o programa inteiro e tinha que ser pra CBD, né? Então, assim, foi uma... É pra falar português, claro, é uma cagada atrás da outra, né? Regulamento com um grupo, deu sorte que era... E vou falar mais. Pois se fale, a CBD pois não fale. Fosse tão gananciosa, talvez um clima de final onde um empate não servisse, talvez o Brasil não tivesse perdido o jogo. Olha aí, hein? Né? Então, fez isso, colocou sede no Recife, deixou com um time a menos. A França não veio por conta dessa questão. Ajudou o Uruguai. Fazer o cara viajar, ajudou o Uruguai de novo, que jogou um jogo a menos. E se a França tá aqui, a França é um time de respeito. A França não é porcaria. Então a CBD, ela complicou demais. Ela só pensa em dinheiro, imagina, né? Só a CBD, né? A CBF não, tá? É só a CBD. Então já era Confederação Baderneira de Desportos. Era Baderneira de Desportos. Então, assim, a CBD merece todos os 1950 bronquinhas pra CBD. E quem foi o destaque da Copa de 50, quem merece o troféu? O Vino da Bola.net. Diferente do troféu Asas da Vitória, nós não mudamos o nome do nosso troféu em minha homenagem, por exemplo. Fala aí, seu Vino da Bola. Bom, meu acho que não podia ser diferente, né? Tem que dar um Vino da Bola pro Uruguai, porque assim, por mais... O Uruguai não foi beneficiado, na verdade a CBD beneficiou o Uruguai indiretamente, né? É, verdade. Então o Uruguai fez a parte dele, por quê? Porque meteu 8 na Bolívia, pegou a Espanha, que era então o grande destaque do Mundial, conseguiu um empate, uma vitória heróica de virada contra a Suécia e chegou na final, jogou bola contra o Brasil, né? Porque tem toda aquela história de violência. Os caras querem arrumar desculpinha, né? O tapa do Varela deve ser mentira, né? Eles devem querer botar uma desculpinha. O Uruguai foi lá... O Varela falou que não fez nada, o Didier deu uma declaração, falou que isso não aconteceu. Não teve. Isso daí é só tentando arrumar uma desculpa pra explicar o fracasso e a peidada na tanga que o Brasil deu. Então, assim, Vino da Bola pra seleção do Uruguai. E o meu Vino da Bola, cara, vai pro nosso goleiro Barbosa. Diz a lenda que ele falhou, né, no gol do Uruguai. Eu até disse aqui que ele pulou atrasado e tal. Posso fazer só uma óbvia? Pô, claro. A pergunta da promoção vai ser quantos reais além de diz a lenda a gente falou hoje. Eu pensei nisso. Quando eu falei agora, eu falei, poxa, que eu já falei isso umas 12 vezes. Você e eu, foi os dois, né? Puta merda. Mas enfim, a gente tem imagens, inclusive, do gol, né? A gente vai colocar o link aí pra você analisar se foi uma falha do Barbosa ou não. Fato é que o Barbosa era o grande goleiro da época. O goleiro do Expresso da Vitória. Ou era o goleiro do Vasco, só pra você ter uma ideia. Na final do Sul-Americano que o Vasco venceu, não era Libertadores ainda, né? Era um Sul-Americano. O Vasco fez a final contra o River Plate, o puta River Plate, base da seleção argentina. Argentina, que era a melhor seleção da época. Exatamente. E o Barbosa pegou um pênalti do principal jogador do River. Então era um foi 0-0, né? Nem gol tomou. Era um baita goleiro e... Bom, a imagem tá aí pra você ver se ele falhou ou não falhou. Eu acho que ele falhou, mas a culpa não deve cair só em cima até dele. Até porque o Didier recebeu sem marcação. Não, e um detalhe, cara, olha só. O Didier fez o gol contra a Suécia igualzinho. Ele recebeu a bola na direita, foi cortando pro meio e bateu na saída do goleiro. Igualzinho, cara. Agora, o pessoal não assistia a VT na época. Exato. Não assistia. Vacilou. Tinha VT na época? Não, lógico que não. Por isso que não assistia. Olha aí. E aí eu tava assistindo uma entrevista do Barbosa, que morreu alguns anos atrás, né? Ele morava na Praia Grande e ele disse uma frase que me marcou bastante. Ele disse o seguinte. Eu um dia disse que a pena máxima de prisão aqui no Brasil é 30 anos, né? E eu digo, já fazem 49, 47 anos que se passou e eles já estão me cobrando. Eu acho que os 30 anos eu já paguei. Afinal de contas, a gente teve chance de ser campeão do mundo, que seria o único título que eu não tenho em minha vida profissional. Mas eu me orgulho de ser vice-campeão do mundo, porque isso tem muita valia para mim. Fino da Bola para o Barbosa, goleirão do Brasil. Sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino, mais um episódio da série O Fino das Copas, mais um programa sensacional, você aprendeu muito conforme diz a lenda. E aí na próxima semana tem mais Papo do Fino, ficamos por aqui, e fica esperto, hein, que no próximo programa tem a pergunta premiada. Isso. Valendo um DVD, FIFA Fever, o melhor da história do futebol, DVD duplo, que você só encontra aqui no Papo do Fino. Fique ligado, hein. Um grande abraço, tchau.